Bem-vindos a mais um Tweep View. E hoje a gente vai falar sobre quase nenhuma notícia. Não. O que, que você... É, a gente vai falar com tão pouca notícia que o Presto até falou View em vez de News. Droga. Bem-vindos a mais um Tweep News. Na verdade, eu acho que esse programa desse mês pode se chamar Plantão Tweep News, porque então, não dá um jornal inteiro. O que temos nas manchetes, Magari? Pouca coisa. A gente tem sobre filme, sobre quadrinhos. É, só isso. Sobre filme e quadrinhos dessa vez. E pouquinho. São duas temáticas, tem tão pouca gente que só veio nós dois pra gravar. Pois é. Porque senão. O Dante falou que era pouca notícia, ele não queria vir. É, não tinha nada relevante. Não, me recuso. Meu contrato não permite. Tanto não relevante que a gente começa falando sobre o John Favreau. Ele vai estar no filme do Homem-Aranha. E puxa, próxima notícia. Pô, essa notícia importante você não vai comentar? Qual? O retorno do Happy Hogan nos filmes do. Nos filmes do universo Marvel? Ah, é. Será que volta o Agente Coulson um dia? Ou ele vai ficar só na televisão mesmo? Tecnicamente, os Vingadores acham que ele tá morto. E dentro dessa notícia, como era uma notícia pequena, a gente tem várias fotos mostrando como o Dan Slott é um grande conhecedor de anatomia. Dan e Slott. O Tom Holland tem... O Dan Slott não conhece nem cronologia, né? Então. É Humberto Ramos, é conhecedor de anatomia, porque o Tom Holland, ele acompanha as expectativas dos desenhos elásticos e com ossos de borracha do nosso querido novo aracnídeo cinematográfico. A montagem que o Everton fez. Everton, fã número um do Holland. Continuando as notícias, temos uma matéria bem até grandinha do Dan Slott e Nick Lowe falando sobre a nova saga. É. Na verdade, basicamente eles estão falando, a gente tá no mundo da internet, não dá pra segurar, não dá pra fingir que ninguém tá sabendo que vazou o próximo grande sucesso, que não vai ver nada. E a gente já comentou que é um retorno do Chacal. Acho que a ideia dessa saga vai ser levar ao máximo aquela chega de mortes que o Aranha falou depois da morte da Marla, com talvez retornos e ressuscitamentos promovidos pelo Deus da Morte, Chacal. E é provável que o Coisa volte aqui, né, o Dr. Octopus? Talvez, sei lá. Pelas capas aqui, não são nem capas, mas são imagens de divulgação. Outra pessoa que volta vai ser a Gwen Stacy, uma outra Gwen Stacy. Não sei se é a mesma que... Ah, deve ser aquele clone que não é clone, né? Da saga do clone. E uma coisa legal, porque eu gosto, sou uma das únicas pessoas que gosta do Gatuno. Eu não sabia que ele tinha morrido. Não sei se ele vai morrer ainda, eu tô contando spoiler involuntário. Mas, de qualquer jeito, ele volta na conspiração clone. Ele e a Silk vão dividir espaço com a mensal do Amazing e da série principal. E que mais que a gente tem notícias, Magari? As outras notícias... De mais relevante, a gente teve as imagens do Shocker no filme também. Foi mostrado. Quer dizer que a gente vai ter mais um... Ah, não. Eu tô confundindo o Shocker com o Electro. Ah. Só que o Electro dá Shocker nas pessoas. E o Shocker não dá Electro. O Shocker não dá Electro. Mas eu achei legal. Ô, Rafa, você chegou a ver as imagens? Vi, sim. Eu vi na época, acho que foi pela comunidade que... Foi lá no grupo. Falou as imagens no grupo. Mas eu achei legal o visual dele, as luvas de vibro-choques dele. Será que é construída com Vibranium de Wakanda? Eu não sei, é do consertador agora, sim. Quem, da onde é, pra onde vai, don't you hang, don't you high, só Deus sabe. É que eles podem fazer essas ligações, né? Porque sempre tem que ter ligação nos filmes. Ah, mas acho que não. Sei lá, quem sabe. Precisar, eu sei que não precisa. Coisas podem acontecer sem estar ligada ao outro. Mas hoje em dia o pessoal choraminga muito. Tem que estar tudo explicadinho nos seus mínimos detalhes. Uhum. Se não tiver, então... E mais alguma coisa? A última coisa mais relevante foi a notícia triste, a morte lá do Bill Nunn, que interpretou o Robbie Robert nos seus 30 segundos de cena nos três filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi. Ou melhor, no filme do Homem-Aranha do Sam Raimi e nos dois da Mary Jane. Teve 30 segundos de tela lá e morreu, 62 anos. Uma grande perda para do cinema. E essas foram as notícias, mas antes de aproveitar que tem pouca notícia, eu vou fazer um momento técnico. Olha lá, show de calor, os prestes, canta uma música. Momento TechPix. Eu quero apresentar meu canal Chapéu do Presto. Eu já tenho ele desde o início do ano, na verdade desde o ano passado, mas agora eu encontrei uma brecha para falar sobre o programa pros Aracnofãs, que eu fiz, estou fazendo um especial sobre Guerras Secretas, falando sobre todos os Taíns, à medida que eles vão chegando aqui na... que a Panini vai me enviando, eu assinei, isso não quer dizer que... quer dizer, na verdade, que eu vou fazer vídeo até o meio do ano que vem. E o primeiro do Homem-Aranha que veio foi o Homem-Aranha 2, Ilha das Aranhas, que é o segundo, e ele já tá no ar, tem 14 minutos de eu falando. Ilha das Aranhas é o Noir. Noir é só no Aranha Verso, pô. Não, mas o Noir, acho que não teve o mundo Noir no Destino. Não, mas ele tá no Aranha Verso. Tá no Aranha Verso, é legal. Faz parte da equipe de aranhas. E é isso. Ouçam, assistam o canal e depois venham ver as contradições quando eu gravar eu ia falar Tweep News, mas o Tweep News sobre a Ilha das Aranhas, que deve rolar lá pro mês que vem. É, meu Deus. E é isso, esse é o momento TechPix. Então, ficamos por aqui, Magaren. Sim. Voltamos no próximo mês, talvez com mais notícias, talvez com menos. Mas o que importa é que continuamos de olho no Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Tchau. Até.